Essa é pra você entrar no clima. Adalvenor. Você quer aprender, chega pra cá. Não tenha medo de dançar. Você só tem que encaixar bem devagar. Se você quer aprender, chega pra cá. Não tenha medo de dançar. Você só tem que encaixar bem devagar. Dançando encaixadinho, eu não penso mais em nada não, nada não, nada não. Como é bom, tomar uma cerveja gelada. Dançando encaixadinho, eu não penso mais em nada. Vai! Rebolando a cinturinha, mas não pare de arrochar. Essa dança é gostosa, você tem que encaixar bem devagar. Bem devagar, tem que encaixar. Bem devagar, tem que encaixar. Bem devagar, tem que encaixar. Vai! Encaixadinho e rebolando. Encaixadinho e rebolando. Encaixadinho e rebolando. Encaixadinho e rebolando. Encaixadinho e rebolando.